sintonizam. ZYJ249, Rádio Cultura de Arapongas Limitada. Rua Flamengo, 357, primeiro andar, Arapongas, Paraná. Uma empresa do Grupo Pugliese de Comunicação. Energia Segura Cotel. Fique ligado nas dicas. Seu Tatipo é coisa séria, cara. Tem que ter as manhas. Olha lá onde já tá a mim. Que o negócio é soltar aqui no cantinho. Sem fio de energia por perto. Aí, sem chance de levar choque. Eu vi isso no YouTube da Copel, que a professora mostrou na escola. Agora tá todo mundo esperto com energia. Entra lá, que conhecimento voa igual essa pipa aqui, ó. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Para comprar máquinas e ferramentas em Arapongas, agora está na rede. A um clique de você. Acesse www.tarugão.com.br. Novo site de cara nova. Muito mais fácil e seguro de comprar e aproveitar as ofertas do Tarugão. Compre no site e receba em casa com toda a comodidade. Ou retire o seu produto na loja. Vem para o Tarugão Máquinas e Ferramentas. Acesse www.tarugão.com.br. Tarugão. Disque Caçamba Desentupidor e Autofossa, a mais tradicional de Arapongas. Esgoto entupido, fossa transbordando, obra terminando, chame a Disque Caçamba. Ligue 3276-4100. Serviços de recolhimento de entulhos, desentupidor e autofossa com equipamentos modernos, profissionais especializados e rapidez na execução, com atendimento em toda a região. Disque Caçamba Desentupidor e Autofossa. Rua Quetzal 837, telefone 3276-4100. Contribua com o meio ambiente, não jogue lixo doméstico nas caçambas. Alô, amigos da Cultura. Aqui quem fala é seu amigo Aloysio Proença. Eu estou com vocês nas ondas do rádio através da Cultura toda noite a partir das 20 horas de segunda a sábado, tocando muita música bonita pra você. Sucesso do passado, do presente. Quero você aqui na Rádio Cultura. Eu daqui e você aí. E sem mais, sábado show, das 8 às 11 da manhã. A oportunidade que você tanto esperava chegou. Agora você compra seu terreno no Espaço Condomínio em até 100 meses para pagar com financiamento próprio e condições especiais à vista. Condomínio fechado com ótima localização, liberado para construir na saída para Sabáudia, a 5 minutos do centro. Ligue 43 99938-4195 e faça um excelente negócio. Espaço Condomínio. Seu sonho de morar bem é agora. 43 99938-4195. Oh, my God.